O sorriso nos olhos de alguém, o sorriso dos olhos que nos faz, que nos faz pensar além. Verdade, bem exposto, é um gesto que nos cai, um abraço que nos faz falta, que nos faz esquecer o resto. Quero acreditar que sim, que sorriso depende de mim. Vou querer acreditar que sim, que sorriso depende de mim. Acreditar nesta magia, que é dar um sorriso por dia. Acreditar nesta magia, que é dar Sorriso por dia, que sorriso depende de mim. Nesta magia, quero um sorriso por dia, nesta magia.